Puxando 6213, autorizado da linha de colapsão no 0.1, 1.0 graus, 1.2. Alinhar e decolapsão no 0.1.2. Na 3745, chama o centro Recife na frequência 128.35, a perna 125.1. Salvador, uma boa. Bom dia ainda, o Xenai 6213, passando 1500 pés. Xenai 6213, com contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Saindo via da EL para o 360, possibilidade de voar para a Adelida. Xenai 6213, após 2000 pés, autorizado direto líder. Após 2000 líder, Xenai 6213. Uniforme Delta Índia Novembro, prossiga. Mapa Uniforme Índia Delta Novembro. Uniforme Índia Delta Novembro, prossiga. Delta Novembro é o decolado de Camaçari já lá, com proa do corredor forte. Provavelmente a sessão a 1000 pés, nossa escuta nacional 2000. 0, vento 1-0 graus, 1-3. A linha é decola piscina 0, seu passado é 3. India Delta November, confirme pouso na praia de porte? Negativo, voo local com retorno para a Camaçari de lá. Esse código para 0211, o nome meu pai, corredor AC, corredor forte, correção, o ajuste em Salvador é 0115, confirme tipo de equipamento de pessoas a bordo. É o meu único, o LAC. Índia Data November, confirme tempo total de voo? 40 minutos. Obrigado. Índia Data November, mantenha-se em condições visuais, reporte a 20 milhas em Salvador. Reportará 20 milhas, Azul 4463, decola os 23, controle 1208. 208, obrigado, bom carnaval, 4463. Igualmente. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída coral para nível 1180. Via coral nível 1180, azul 4463. Controle 4463, poderia levar direto coral? 4463, autorizado direto coral. Direto coral, obrigado, desde o 4463. Ana 6203, chama sempre Recife na frequência 123, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835251, obrigado, bom trabalho. 3804, sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, hoje destino 095. Uniforme Índia, Delta November, não há tráfego de conhecimento do controle reportar, frequência livre, seu regresso. Sou 3895, torre. Tá 3895 na escuta? Para o controle. Patango Kilo Romeo Oscar, prossiga. Romeo Oscar, clareza 1. Abatango, Kilo Romeo Oscar, confirme tipo de equipamento. Confirme tipo de equipamento. Gente, Papatango, Kilo Romeo Oscar, acione código 0213. Mantenha-se em condições visuais, hoje instalador 10014. Está autorizado a subida para 3.500 pés. Confirma. Confirma, autorizado 366, IOR, Maria 10. A 304, autorizado servidor 366 da presente. Embecida para 4.000 pés, o ajuste na 014. Você está 4.000, vem com a flores, e a revisão 366 na próxima 3.000. Gente, está 3895, está autorizado o ingresso na pista 10, o táxi via pista. Libere na Delta. E a pista libera na Delta, 3.295. Gol 9954, está autorizado alinhar e manter pistão 1 a 0. Alinhar e manter pistão 1 a 0, 954. Azul 4463, prossiga. 4463, agora 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle aliás na frequência 120, decimal 1. 120, decimal 1, obrigado, 4463. Desço para 25003, o ajuste permanece, autorizado para uma renave repostabilizada. Na Delta, chame solo 1211 para coordenação de impacto. Delta Gol 9954, autorizado decolagem, ventona 00 graus, zona 3, né? Autorizado decolagem, Gol 9954. Nove nove cinco quatro, decola 38, controle Salvador 1208, bom. 08, bom. E Salvador, Gol 9954, decola. Gol 9954, contato radar na decolagem, suba via sai da Puca para nível 350. Via Puca 350, Gol 9954. Pistão 3437, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, zona 5 nós. Decola 3437. 366, visão 03, 8 armado. A 3804, chame torre na frequência 118, decimal 95. 2954. Então 3437, decola 41, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, obrigado, senhor. Salvador, boa, até 3437, decolou na subida Arbor 1. A 3437, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1 para 360, até 3437. 4-3-7, pressão curva direita, imediato, militar, formação à frente. Entre livre de vista. Livre, 4-3-7. Vitorinho de Juliette, boa tarde, livre, acionar, chamitar. E a Delta November, prossiga. Delta November já retorna para pouso definitivo em Camaçari. Camassarija lá, já no limite da sua terminal, 510 km de grau. Redata novembro, ciente, mantém-se em condições visuais, a gente permanece 10114, é parte visual com o local de pouso. Repousará, novembro. Volto 067, maintain hold point. Position 067. Zero 067, clear line up and wait to runway 10. Line up and wait, runway 210, go 2067. Plan 3804, solo 44, olhe para 1211. 211, boa noite, 3804. 9954, estamos centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 12545, afirmo? Afirmo. Obrigado, bom trabalho. Go to 067, clear takeoff, wind 090 degrees, 159. Clear for takeoff to 067. Patango Vitor Índia Juliette, autorizado a alinhar e decolar pista 17, vento 090 graus, 159. Route 067, Airborne 845, contact Salvador Approach 120.8. 0.8 to 0.6. Pelo Romeo Oscar, desça para 1.510, o ajuste no 014. Muito rápido, então. Salvador 2067, bom dia. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 360. Da El, GLS. Gol 2067, vai voar direto da Elvis, está formações. Gol 2067, livre de desvio. Obrigado. Sim. No setor, reporte a 40 mil em Salvador. Eco Tango, decida critério. Tango, que o Romeu Oscar, autorizador diretor, Piazza, repartido já com o mês. Legal, muito obrigado. Direto para a água, para o atendimento, Romeo Oscar, Capela do Sol. São Vitorino de Juliette, da Colos 47, na proa do farol de Itapuã, controle 1208, bom voo. Farol de Itapuã, 20.8, Índia de Ouro e Grato. A uniforme Índia, data November, frequência livre. Livre, valeu. Troy do Salvador, com aquele cordial bom dia, Papatango Victor India, Júlia. Papatango Victor India, Júlia, mantenha... Mantenha, manda meu pai sobre o mar, litoral sul, reporte no através fora da barra. Possibilidade de acender para o 2500, senhor? Autorizado 2500, pais, Victor India, Júlia. Grato, 3437, chama só para Recife, na frequência 1238, alterna 126.0. 128.260, obrigado. Controle 2067, vai precisar fazer mais desvio à direita agora. Mas vai um pouco à esquerda da posição morte ali. O 2067, confirme a proa e por quantas milhas? Mais ou menos a proa 222 por 80 milhas. Gente, gol 2067, livre de desvio. Certo. Patango, Kilo Romeo, se mantenha a prioridade aguardando transferência de comunicação. Aprovado, aguardando a autorização, Kilo Romeo. Você para controlar? Está mandando você a água aguardando. Olha, como recebe o Kilo Romeo Oscar? O Kilo Romeo Oscar 5/5. Graças, Kilo Romeo Oscar. Batango, Kilo Romeo Oscar para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 295. Muito boa tarde, é o Papatango Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, está autorizado ingresso final da 17, reporte de curta final, que negar na 014. Autoridade final reportará na vertical da RMA, o Kilo Romeo Papa Romeo Victor até Delta, prossiga. Decolou de Serra Índia Eco Índia, interceptor CR324. O destino é Serra Índia Eco Índia, é um Romeo 44, céu 25. Vai com o Prada Barra. Victor até Delta, tráfego na posição de 2 horas, 2 milhas, rumo oeste, um Bravo November 2 Alfa, está mantendo o nome do país. Ciência visual coronave, vai manter 500 AGL. Ciência, mantenha-se em condições visuais, hoje em Salvador, 10014, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo 500 pais. Se autorizado, inicia o cruzamento da Bahia de Todos os Santos, última forma para o Vitor Hotel Delta, vai para sobrevoo na Ilha de Taparica, Vitor Hotel Delta. Ciência, Vitor Hotel Delta, reporte para o cruzamento. Escutará no cruzamento, Delta. Gol 2067. No centro Recife, na frequência 128.35, a perna 125.1. 2235, 251, obrigado, Bruno. Tango Victor India Juliet, confirme a estimada de pouso. Obrigado, 105, 105, reporte a 20 mil em Salvador. Tango Victor India Juliet, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, mantenha-se em condições visuais, frequência livre. Muito graça. Papa Romeo Victor Hotel Delta, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, mantenha-se em condições visuais, frequência livre e chama o regresso. Romeu Vitor Eco Tango está sob contato radar, 41 milhas oeste de Salvador. Mantenha a proa de Aman para interceptar a chegada. O ajuste em Salvador 1014. Romeu, acho que eu falo 58, confirme, Pátio. Confirme? Sim, de Pátio 5, né? Bom dia. Romeu, Vitor, Eco Tango, qual tem procedimento que irá citar? Vitor, Eco Tango, aguarde autorização para assinar o procedimento NBBZU da pista no zero. O Romeu Vitor Eco Tango, confirme se a aeronave homologada e tripulação habilitada para a aeronave. O Romeu Vitor Eco Tango, aguarde autorização para o final do procedimento MDB Zulu. Com 1867, autorizado a linha de decolar, vento 090 graus, 13 nós, pistão 10. A linha decola 10, gol 1867. Será que o carro prossiga? Sim. Tá, Romeu Vitor Eco Tango, está autorizado a voar na proa de Duna, em descida para 3.7, o ajuste na 0.4. Olá, Salvador, boa tarde, gol no 867, decola, passa 1.200. Gol 1867, contato radar na decolagem, sua via saída Arboruno para o nível 360. Arboruno para 360, gol 1867. O 1867 autorizado lá na Pura de Elefa. Autorizado Elefa, muito grato, 1867. Meu Vitor Eco Tango, informa o tráfego na posição de 11 horas, 4 milhas. É o Robson 44, mantendo o nome do pai. Controle, Salvador, gol 1255, ascendente. Gol 1255, ascendente estação. Dessa vez chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Dia bom, 4 mil pés. Bom, 2. Subiu para essa data, prossiga. Ente, Vitor Eta Delta, reporte visual colocado sobre voo. A Romeu Vitor Eco Tango. Desça para 2.000 pés. O ajuste permanece 1-0 no 4. Autorizado o final do procedimento NDB Zulu da pista 1-0. Reporte para Tano Duna. Já para a Tano Duna, desce para 2.000, para Romeu. Senai 6226, sua identificação, dessa vez chegada a mar para o nível 050, ajuste no 0 no 4. Senai 6226, mantém a pista da chegada, após o TAP voa a reta 366, informa o número 3 na aproximação. Uno 867, chama Sandra Recife, na frequência 128.8, a terna 126.0. 288.260, grato, boa. Sandra 6320, sua identificação, dessa vez chegada a mar para o nível 060, o ajuste no 0 no 4. Na minha 320, deixa eu ver. Para Romeu, Vitor Eco Tango, complete final do procedimento NDB Zulu da pista 1-0, chame torre na frequência 118.95. 118.95, ah, só para o meu Vitor. Salvador, muito bom dia, Alba, para o meu Vitor Eco Tango. Para Romeu, Vitor Eco Tango, proceda para o Salvador. Final da 1-0, já visual, papão meio pressão. Repouso na 1-0 mesmo, Vitor Actungo? Não, só precisa cancelar o instrumento, pode dar na 1-7, se possível. Sim, você pode para o cancelamento das regras. Azul 2771, a sua identificação. Passa a base pela direita, não, não, sete, o papão meu, Vitor. Após o pouso, confirme parte. Pouso, parte 4, se possível. Sim. 2771, no contato radar 55 milhas do oeste de Salvador. Mantenha a proa de Mari para interceptar a chegada, o ajuste no 014. Muito bom, no Mari para chegada, o ajuste 2771. Sou o Salvador, é o que está na base da 197. Vitor, octango autorizado, ingresso final do 197, aguardando autorização de pouso. Para ingressar na final da